Senhor, em teu santuário eu venho, com o coração quebrantado eu me entrego. Como Arão em vestes de linho, purifica minha alma, dá-me teu carinho. O novilho e o bode, um sacrifício. Por minhas transgressões, um grande serviço. Esparge o sangue, ó Senhor, sobre mim, que a nuvem do incenso me leve ao teu fim. Ó sagrado, propiciatório, teu amor nos traz vitória. Na presença do Altíssimo eu quero estar. Em teus braços, Senhor, eu vou descansar. No deserto o bode leva a dor, todas as iniquidades, livre de temor, purificando o povo, ó Senhor fiel, teu sacrifício, amor sem igual, ó sagrado, teu amor nos traz vitória. Na presença do Altíssimo eu quero estar. Em teus braços, Senhor, eu vou descansar. E quando a tempestade afligirei minha alma em oração, pois em ti, Senhor, é minha salvação. Ó sagrado, propiciatório, teu amor nos traz vitória. Na presença do Altíssimo eu quero estar. Em teus braços, Senhor, eu vou descansar. Assim eu clamo com fé e amor, Senhor, vem nos purificar em teu santuário, sempre em ti.